loja. Ela é como namorada, companheira de deprê. Se eu dirijo, eu bato na madruga, eu saio e apareço em frente ao Love Story. Geral doidão na pista, perdição à vista e no final é parceiro. Eu pareço um cão sem dono. Tem culpa eu, tem culpa a caixa, a desgramada na cachaça. Faz eu ser quem eu não sou. Eu viro a mesa quando alguém me olha torto. Dou-lhe um tapa, levo um soco e no final levo a pior. Tenho ciúme se alguém chega na Kátia. Ela é como namorada, companheira de deprê. Se eu dirijo, eu bato na madruga, eu saio e apareço em frente ao Love Story. Geral doidão na pista, perdição à vista e no final, oh my god. Eu pareço um cão sem dono. Tem culpa, eu tenho culpa.